Sorte ver a luz no fim da noite. Na escuridão, meu som. Sorte de quem vê além do horizonte o brilho de um farol. Sorte é sentir que nós somos um, hoje e depois de amanhã. Sorte é ter você bem dentro de mim, nos meus sonhos, meu talismã. Sorte te encontrei, a minha sorte é você. Dizendo os teus mistérios.